Estrutura verbal, sistema não desacredita. Produto do porão, só louco na estica. Vivemos numa guerra, guerra. Cada um, usa as armas que tem. Nosso calibre é a rima. Questão de ideologia, dom de Deus, moramos na periferia. Reivindicar nossos direitos pra muitos é nosso defeito. Por falar a verdade, somos julgados, sujeitos, suspeitos, discriminados pela alta sociedade. Que nos empurra ato de insanidade. Relatamos o assunto que a novela não diz, não diz. A pobreza, a miséria, a fome que existe em nosso país. Vixe. Cabrou o sistema maligno, transforma um rapaz sutil em um verdadeiro bandido, ré. Que invade a mansão com intenção de matar. Pelo dinheiro trocando certo pelo errado. Sujeito revoltado, resultado da ciência que gera violência.